bom dia, Azul 9139, passando 1200, saída da El. 8, bom domingo. Salvador, bom dia. 597 da El Leda. Leda, 340. Obrigado, obrigado. Salvador, o gol 094. Zero na saída bom, 094. Romero Jr. Jogou 621. Alemão 208, estreito até 25 milhas, voo no 395. Salvador, voo no 395. Salvador, voo no 395. É o 360, Nadael, voo no 395. Então, volta. Salvador, amanhã sou Nadael. Salve para o 340 Nadael, 4207.